Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast. Hoje é dia 4 de dezembro de 2018, são 22 horas e 6 minutos. Hoje foi um dia bem atarefado e cansativo, mas eu não podia deixar de fazer esse podcast e vou tentar muito não me estender neste podcast. Eu já tinha ensaiado antes, coisa de 3 dias atrás, falar sobre a nossa Constituição. Sempre que se vai fazer alguma coisa, a Constituição isso, a Constituição aquilo, a nossa Constituição, aniversário da Constituição, nossa Constituição fez 30 anos. Gente, eu acho essa Constituição uma porcaria. Eu queria usar outro termo, mas para não ofender os vossos ouvidos, essa nossa Constituição é uma porcaria. Eu não consigo falar outra coisa. Ela é ruim. Ela é muito ruim. Talvez seja a nossa pior Constituição de todos os tempos. Mas são tantos os elogios. Constituição cidadã. Constituição mais moderna. E que é isso? É ruim demais. Ela é anacrônica, ela é tão ruim, que ela se contradiz. Se você pegar e começar a ler os artigos da nossa Constituição, você vai ver que um artigo contradiz o outro. Aí qual o artigo que serve? Qual é o artigo então que deve prevalecer? Os dois são artigos da Constituição, são a nossa lei maior. E se contradizem? Gente, aquilo ali é uma coisa absurda. Essa Constituição tem que ser jogada fora. E mais, ela tem que ser jogada fora porque ela é fake. Ela é falsa. Ela nasceu com vício de origem. E como tal, ela não deve existir. Rasgue, joga essa porcaria fora. E vamos fazer alguma coisa decente, minimamente decente. Uma Constituição pequena. Eu já escrevi sobre isso várias vezes. Eu cheguei uma vez a dizer, inclusive, que nós não precisamos de uma constituinte, não. Nós precisamos de alguns juristas para dar assim, uma orientação e bons tradutores, porque nós temos a melhor Constituição do mundo, que é a Constituição dos Estados Unidos. Vamos pegar aquela Constituição. A Constituição dos Estados Unidos tem 6 artigos. Vamos pegar aquela Constituição. Vamos fazer uma boa tradução. Eu sou assinante da American Heritage Foundation. Eu tenho aqui um estudo da Constituição americana. Eu tenho um PDF aqui com mais de 2.800 páginas comentando a Constituição, chama a Constituição Americana Comentada. É isso que nós estamos precisando, gente, de pegar um bom ponto de partida que existe. Não estou dizendo que é a perfeita, mas ela tem 220 anos e funciona. Funciona, que é uma maravilha. O resto, gente, o resto é lei ordinária. Nós não precisamos colocar tudo na Constituição, nós precisamos colocar a Constituição, o desenho do Estado, nada mais. O resto é lei ordinária e mais nada. E se a gente pega essa Constituição dos Estados Unidos, são 27 emendas, eu acho, se não me falha a memória, 6 artigos, e eles estão com isso 220 anos funcionando. Não, não existe outra tão posta à prova como esta. Norteia um país como o nosso. Também lá como cá são Estados Unidos. Quer dizer, nós somos uma federação. Lá começou como uma confederação e depois passou a ser uma federação. Quer dizer, o que nós precisamos já foi testado lá. Eles também têm um sistema bicameral, eles também são presidencialistas. Tudo lá é como cá. Só que lá funciona e aqui não. Por quê? Eu acho que a Constituição, as nossas muitas constituições, entendeu? São uma boa causa para um mau funcionamento do nosso país. Olha bem, a nossa Constituição de 88 nasceu, como eu disse, com um vício de origem. Ela foi feita por parlamentares que, como tal, não possuíam isenção bastante e necessária para a empreitada de fazer uma Constituição. Assim parida, ela dá poderes demasiados ao Estado, em lugar de limitá-los, e em especial aos parlamentares que a fizeram. Notem, olha, a Constituição, como ela foi feita por deputados e senadores, ela já nasce torta. Porque como deputados e senadores foram os que fizeram a Constituição e não constituintes e independentes, o nosso sistema já pressupunha um parlamento. Vocês estão entendendo? Quer dizer, aqui sempre teve um parlamento. Não, eu não estou querendo dizer, mas suponhamos então que os nossos constituintes chegassem à conclusão que o melhor sistema não era com um parlamento. Não haveria parlamento na Constituição de 88. Mas como foi feita por parlamentares, o parlamento passou a ser uma coisa natural. Então vocês notaram? Foi um poder constituído que deu origem ao poder constituinte. Isso está errado. O único poder constituinte legítimo é o povo. Ah, mas foi o povo que votou nos parlamentares para serem parlamentares, não para serem constituintes. Ah, mas lá estava escrito que eles teriam poderes constituintes. Bom, aí vocês estão querendo demais do nosso povo, né? O nosso povo não tem essa capacidade, né? Nós somos um povo bem ignorante, né? Não é assim que as coisas iriam acontecer. Então, eu estava pensando, então, né, como seria possível consertar essa coisa mal feita, né? Um famoso jurista disse uma vez que nenhuma Constituição traz em seus artigos uma forma dela própria ser substituída. Quer dizer, a Constituição, ela não prevê uma forma para ela ser removida e dar lugar a uma outra Constituição. Não, nenhuma Constituição tem tal artigo, né? Ou seja, somente com uma ruptura institucional, um golpe de Estado, uma revolta popular, guerra, anarquia, motim, né? Seria causa bastante suficiente para a convocação de uma Assembleia Constituinte, isto é, fim do golpe de Estado, a revolta, etc., né? Eu acho que isso aí vocês entenderam. Mas do alto da minha ignorância, jurídica, eu discordo. No meu entender, toda Constituição democrática tem em seus artigos uma cláusula que permite sua substituição. geralmente é o primeiro artigo. Vejamos o nosso caso desta Constituição de 88. As outras também tinham isso, né, gente? Então tá lá. Artigo 1º, a República Brasileira é formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios, blá, blá, blá, blá, blá. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes, nesse caso, gente, os mesmos que fizeram a Constituição, os seus representantes eleitos, ou diretamente. Diretamente, gente, é plebiscito. Nos termos dessa Constituição. Pô, tá aí o artigo. Quer dizer, se o povo pode fazer, ele pode exercer o poder diretamente, basta convocar um plebiscito e julgar essa Constituição no lixo e imediatamente fazer a escolha de uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição que sirva ao país. Então, a coisa, como você vê, ela já começa errada. Você já começa a notar o erro no primeiro artigo. Isto é, com o poder constituído. Não tem poderes. O poder constituído não tem poderes para impor termos ao poder constituinte. E, no entanto, ali está falando que eles podem. Então, o que acontece? Pode até limitar os seus representantes, e deve mesmo, mas não pode limitar o poder originário. E a nossa Constituição limita o nosso poder. Essa nossa Constituição nos obriga a fazer coisas contra a nossa vontade. Querem um exemplo? Está lá na nossa Constituição. Todo mundo é obrigado a contribuir para o INSS. E aí? Onde está o meu poder? Como é que um poder constituído impõe ao poder constituinte? Não me dá opção, não. Impõe. Eu não tenho outra escapatória. Eu não posso contribuir para outra forma pensão, de aposentadoria e pensão. Eu sou obrigado a contribuir para o Instituto de Aposentadoria e Pensão do governo. Este mesmo que nos dá uma aposentadoria de merda e uma aposentadoria na babesca para quem? Para os serviçais do governo. Os funcionários públicos, eles têm aposentadorias na babesca, né? Então, a aposentadoria deles é irredutível. Eles recebem reajustes. Ó, com esse aumento agora que tem com o STF, muita aposentadoria vai ser reajustada com base nisso. É. E a sua? E a nossa? A nossa não. A nossa só quando o poder constituído se dignar a nos ajudar uma algumas migalhas, não é assim que funciona? Pois é. Então, é isso aí, gente. Nós precisamos ter essa noção de que o poder é do povo. Isso é aula zero. Isso é a aula zero de direito constitucional, em qualquer lugar do mundo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: basta um plebiscito e essa Constituição pode ser desfeita. É tudo que o país precisa para acabar com todos os direitos adquiridos. Aqueles direitos adquiridos, sabe? Daquele pessoal nababesco, aquele pessoal. Entendeu? Aquelas. Perceba, eu posso falar com vocês, aqueles casos daquelas moças solteiras que recebem pensão do papi. Entendeu? Porque elas se mantêm solteiras, quer dizer, não fazem nenhum casamento formal, ninguém vai lá verificar se elas estão vivendo, por exemplo, em estado análogo ao matrimônio, e elas ficam recebendo pensão do papi vitalícia. E muita mulher aí no Brasil que nunca trabalhou um dia sequer. Minha mulher tem parentes tinha parentes nessa situação, agora não tem mais. Mas tinha parentes nessa situação. E não é filho de militar não, hein? Não era filho de militar não. É porque a mamãe era funcionária da Receita. E a pensão dela ficou para a filha solteira. Tá bom? É isso aí. Então, se nós precisamos de acabar com essas... Se você quer acabar com essas benesses, esses vagabundos dos três poderes, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é substituir, remover essa Constituição, ou não há uma outra saída. Então, gente, como eu tinha falado com vocês, isso eu já tinha preparado alguma coisa antes a respeito, quase como se fosse uma pauta, né, a respeito disso. E hoje, eu lendo o blog lá do Stephen Kunitz, professor Stephen Kunitz, ele fala exatamente aquilo que eu tinha escrito. Eu vou ler para vocês aqui, o texto dele é bem curtinho, mas merece. Ele diz assim, ele começa assim: esta comemoração dos 30 anos é fake. Nossa Constituição, a rigor, é a de 1969. Essa aí comemorada é falsa. Estamos vivendo sob uma Constituição golpista e, portanto, ilegítima. A Constituição de 1988 é ilegítima porque foi uma alteração da Constituição de 1969 sem respeitar a regra constitucional de 3/5 dos votos. Gente, olha, vou fazer um pequeno comentário aqui. No livro do Saulo Ramos, chama O Código da Vida, eu recomendo vocês a lerem esse livro, é muito, muito bom o livro. Ele conta esse fato da Constituição, e ele faz esse comentário, e ele fala: essa Constituição de 1988 é derivada da de 69. Ela é de 69, vamos dizer assim, aditivada. E agora o Kunitz nos chama a atenção aqui, porque ela foi aditivada, ou seja, ela foi emendada sem respeitar a proporcionalidade, né, o chamado o quórum qualificado de 3/5 dos votos. Eu tinha que ser votado por 3/5 dos votos, e eles votaram com maioria simples. 50% mais um voto, pronto, tá aprovado. Fake! Continuando aqui. Por isso, essa Constituição é a segunda mais longa do mundo. Inconsistente, com dezenas de matérias não constitucionais enfiadas goela abaixo por simples maioria. Por exemplo, a cláusula 5 reza que... A linha 20... Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, para 200 itens, para mais tarde obrigar todos a fazerem parte do Fundo de Pensão do Governo INSS, queiram ou não. Vocês entenderam? Gente, e essa cláusula 5 é da tal cláusula Petri, artigo 5. Artigo 5 é cláusula Petri, não pode ser alterado nem por emenda à Constituição. Tá? Como cláusula Petri? A Constituição não pode ser maior do que o povo, se o povo quiser, meu amigo. Não, não existe esse negócio de cláusula Petri, não. Vou continuar aqui, então, o texto do Kunitz. Se nossa Constituição exigisse, por exemplo, 80% ou 90% de aprovação, somente os quesitos que a esquerda e a direita concordassem seriam incluídos, como o prazo da presidência, reeleição, auditoria das eleições, e outras questões operacionais. Ao darem o golpe de colocar para 51% a aprovação da Constituição, eu acho que é 50% mais um, tá? Mas aqui está 51%, eu não vou corrigir o Kant. A esquerda produziu uma das constituições mais disfuncionais da nossa história. Curiosamente, os militares fizeram corretamente quando promulgaram a Constituição de 1969. Olha, gente, eu estou falando dos militares da ditadura militar, viu? Quer dizer, e aquele pessoal respeitava a Constituição. Os golpistas, não era assim que eles eram chamados? Pois é, eles respeitavam a Constituição. Os que eles combatiam, que são esses vagabundos, proxenetas, safados desse pessoal da esquerda, esse pessoal não respeita coisa alguma. Então, continuando, curiosamente, os militares fizeram corretamente quando promulgaram a Constituição de 1969 como uma emenda, a emenda número 1 da Constituição de 1967. Aprovada com 3/5 dos votos, ela tinha somente um artigo. Artigo 1º, a Constituição de 1967 passará a vigorar com a seguinte redação. Parece estranho, mas não respeitava o espírito da nossa democracia de que toda alteração constitucional e qualquer nova Constituição requer 3/5 dos votos e não maioria simples. Portanto, esta Constituição de 1988 é totalmente antidemocrática e ilegítima. Foi promulgada por canalhas que não respeitam o espírito e a letra da Constituição. Essa Constituição é uma farsa, um golpe da esquerda brasileira, e acho incrível que nenhum historiador, nenhum constitucionalista achou irregular. Precisamos de outra Constituição, curta, enxuta e operacional. E aí sugiro modificar a regra para 4/5 para sua alteração. É isso aí, gente. Eu acho que isso está mais do que... Isso aqui é, como se diz, é a pá de cal. Não precisa de dizer mais nada. E antes de terminar, e agora serei bem curto mesmo, né, rapidinho, eu quero só comentar, porque foi um fato que aconteceu hoje, dentro de um voo de São Paulo para Brasília, onde o Lewandowski, da Rota do Frango com Polenta, né, o ministro do STF da Rota do Frango com Polenta, ia para Brasília... E foi achacado por um outro passageiro do voo. E o que que o Lewandowski fala com esse camarada? Perguntou se ele queria ser preso. E assim que o avião chegou em Brasília, ele chama o comandante da aeronave e pede a presença da Polícia Federal. E a pessoa... Eu nem me preocupei em anotar o nome dele nem nada. Isso vocês vão ler aí na mídia. É um advogado. Ele falou que o STF dava vergonha a ele. Ele sentia vergonha de viver num país que tinha um STF como o nosso. Eu também tenho. E mais vergonha ainda de ter ministros no STF da laia, do naipe, da estatura de um Ricardo Lewandowski, da estatura de um Gilmar Mendes, da estatura de um Dias Toffoli, entendeu? Eu me sinto aviltado, e eu fico muito mais aviltado por esse ato do Lewandowski, ele que gosta de soltar todos os bandidos da sua caterva, da sua laia, da sua área de atuação, ele se julga no direito de mandar prender cidadãos a qualquer hora porque o camarada se expressou, aliás, como devia. E é por isso que a partir de hoje eu estou inaugurando o Movimento Brasil Livre de Brasília. Fez um protesto, projetou com laser sobre o STF, o prédio do STF, vergonha STF, e esta vai ser a foto hoje ilustrando esse podcast. Bom, gente, é isso aí. Eu vou parando. Eu sempre procuro me conter, mas não tem muito jeito não. Já são 26 minutos de podcast. Não quero passar de novo dos 30, não. E quero pedir para vocês, para aquilo mesmo que vocês já sabem, se inscrevam no canal, deem um joinha, compartilhem nas suas redes sociais. Isso ajuda muito, ajuda a propagar bastante e dá relevância ao canal aqui. Tá ok? É isso aí. Eu desejo a vocês todos uma boa noite e tão logo apareça alguma outra coisa aqui para comentar, eu venho novo podcast aí, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.